sextou. Forró da pegação, minha filha, é bom demais. É bom demais estar por aqui no meu, no seu, no nosso central de forró. É só alegria, é só qualidade, minha filha. Coisa boa da gota. Pois é, minha filha, foi desse jeito. É, meu filho, exatamente, doutor. Bem, bora, vamos que vamos, dando continuidade ao meu, ao seu, ao nosso, o de sempre, o sempre. Do forró! Aproveita trazendo pra você uma bandinha por onde passa, meu filho. Por onde passa, tá fazendo um sucesso da gota, tá com música nova. Tô trazendo pra vocês, ó, o Coração Vagabundo. Ô, música boa, meu filho. Curte aí, vai, meu filho, vai. O nome da música é Metido e Amostrado, com o Coração Vagabundo. E agora o Coração Vagabundo faz pra você. Vem comigo assim, ó. Meu amor era assim, o meu pai também. Hoje sou eu que tô passando bem. Correntão de ouro, só ando na moda. As minas piram, mas tem gente que ignora. Falam que sou do tipo metido e amostrado, só porque eu ando de carro zero importado. Quando chega as gatas, correm pra cima de mim. Aí não dá outra. Eles vão ter que me engolir. Se tô bebendo, tô pagando, só puxo nota de 100. Mas tem gente que ignora. Falam que sou do tipo metido e amostrado, só porque eu ando de carro zero importado. Quando eu chego as gatas correm pra cima de mim. Aí não dá outra. Eles vão ter que me engolir. Se tô bebendo, tô pagando, só puxo nota de 100. Só quer saber de fechar.

meu, que aquele sentimento que existia já morreu. Mas nós dois sabemos que tá querendo voltar, porque me viu com outra ocupando o seu lugar. Eu sei que tá morrendo. Então, cuida bem dela. Cadê o grito da mulherada aí, Natal? Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiada, tão inocente? Já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente, o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu último aviso. Faça ela feliz. Diz! Não mexe pra mim. Cuida bem dela. Aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiada, tão inocente. Já fui doente daquela. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente, o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Quero ver. Ou promete pra mim, tudo que jurou pra ela você vai cumprir. Cuida bem dela. Eu vou precisar.